estou ficando velha. Já estou ficando só. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Eu vivo só e sem ninguém. E quem eu quero não me quer bem. Eu vivo só e sem ninguém. E quem eu quero não me quer bem. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Eu quero um moço rico e formoso. Não peço mais porque sei que tá gostoso. Eu quero um moço rico e formoso. Não peço mais porque sei que tá gostoso. Ai, ai, Santo Antônio, tenha dó. Já estou ficando velha. Já estou ficando só. Já estou ficando.